Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça com todos. Agradecidos por estarmos aqui nesta noite para tratarmos de um tema que gera bastante expectativa quando falamos de felicidade e ainda mais refletir se existem regras que nós pudéssemos cumprir que nos trouxesse felicidade. Felicidade, se nós pensarmos bem, talvez seja o objetivo de todo ser humano. Desde que nós nascemos e vamos tomando conhecimento da vida, o que mais nós desejamos é ser felizes. Essa é a grande ambição. Tudo que as pessoas buscam, de certa forma, dinheiro, status, cultura, projeção social, relacionamentos, de alguma forma é em busca da felicidade. Porque nós buscamos através desses itens esse objeto tão precioso que é imaterial e que, como nós vamos ver, talvez existam sim regras que nos permitam alcançar a felicidade. A felicidade é um tema tão amplo, tão importante, que no dia 20 de março é considerado o Dia Internacional da Felicidade. A ONU instituiu esse dia a partir de uma reunião que eles fizeram com membros de vários países, com o objetivo de que se promovesse, a felicidade das populações em várias partes do mundo. E existem dados interessantes. Existe um pequeno país chamado Butão, que eles elegeram como um bem maior do país a felicidade da população e não o produto interno bruto. O PIB geralmente é uma medida que se leva em conta das riquezas que um país produz e ele seria uma espécie de um indicador. Quanto maior o PIB, maior desenvolvido seria o país. O Butão pensou o contrário. Pensou que medir a felicidade da população era muito mais importante do que medir as riquezas que esse povo produzisse. Porque há países em que as pessoas têm um PIB elevado ali no país, porém eles acabam não sendo considerados necessariamente felizes. Esse tema, ele é pesquisado já há algum tempo. Nós temos um estudo que foi realizado, deixa eu pular essa parte aqui. Nós não colocamos ele aqui nessa apresentação. Tem um estudo que foi iniciado ainda na década de 1940 para se verificar o que trazia felicidade para as pessoas. E nesse estudo, ele tentou acompanhar a trajetória de vida de 700 pessoas. Metade dessas pessoas era de uma universidade famosa dos Estados Unidos, alunos dessa universidade, portanto, eram pessoas que tinham um nível social bem elevado, pessoas que tinham acesso ao conhecimento, a bens de consumo, a uma sociedade um pouquinho melhor, e outra metade era a população pobre. E eles foram fazendo esse estudo e até hoje ele segue. Para se ter uma ideia, eles já estão estudando os filhos e os netos dessas pessoas para verificar como foi toda essa trajetória. Então nós percebemos que esse tema, ele é sempre recorrente, seja por uma decisão de um país, uma decisão política, do que eles vão considerar como patrimônio daquele povo, seja um estudo científico, ou seja as expectativas que as pessoas têm, a felicidade, ela é um tema importante. E de alguma forma, então, refletir sobre ela nos traz conclusões para sabermos, nós estamos no caminho dessa aquisição? Será que um dia nós poderemos dizer que nós somos felizes ou não? Antes de a gente chegar nessas conclusões sobre a felicidade, vamos ver algumas definições comuns que as pessoas têm sobre felicidade. Para algumas pessoas, a felicidade é uma combinação de sorte com escolhas bem feitas. Tem pessoas que acreditam que tem um fator na vida que não depende delas, dependeria de sorte, que é algo aleatório, que ninguém sabe definir muito bem o que determinaria essa sorte. É a preferência de uma divindade por alguns, em detrimento de outras, a sorte seria uma força que existe, que de alguma forma cria algum impacto na vida de algumas pessoas e de outras não. Então, existem pessoas que admitem essa ideia de que ser feliz ou não depende de algo que está fora do nosso controle. Já outras pessoas consideram que a felicidade se acha em horinhas de descuido. Essa definição, horinhas de descuido, seria o que exatamente? Seria aqueles momentos descontraídos, momentos leves da vida, momentos em que a gente abandona as preocupações, a rotina, e nesse momento que a gente encontra um tempo para nós mesmos, nós poderemos nos sentir felizes. Já outras pessoas vão achar que a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. E aqui tem uma boa discussão para se desenvolver sobre isso. E quem não tem nada, pode fazer bom uso do que não tem? Ainda assim, não tendo nada, pode se ser feliz? É algo para a gente pensar também. E tem gente que acha que a felicidade é uma caneca cheia de cerveja depois do trabalho. Tem pessoas que imaginam que a felicidade é aquele momento efêmero de descontração, de relaxamento, e que você usa normalmente uma substância, o álcool presente na cerveja, que vai de alguma forma alterar o sistema nervoso e vai trazer uma sensação de bem-estar. Infelizmente, esse raciocínio tem levado as pessoas aos desequilíbrios, porque não encontrando no álcool essa felicidade, buscam em outras substâncias, e nós sabemos bem aonde elas vão levar as pessoas. A que resultado as pessoas vão chegar no uso dessas substâncias? É uma felicidade muito efêmera, porque em algum momento a pessoa vai se sentir profundamente infeliz. Seja porque não possa continuar usando, seja pelas consequências desse uso. Mas a felicidade é algo que nos faz pensar o que realmente nos faz felizes na vida. Para cada pessoa vai ser algo diferente. Cada pessoa que formulou aquelas ideias, a gente encontra elas facilmente aí na internet, nas redes sociais. Cada pessoa tem um referencial do que é felicidade. E a pergunta que eu faria inicialmente, para que vocês guardem e busquem uma resposta em algum momento: o que é a felicidade para você? O que realmente nos faz felizes individualmente, para cada um de nós? Para algumas pessoas talvez seja a família, para outras as realizações pessoais, culturais, profissionais. O que realmente é felicidade? Se nós não tivermos um referencial claro do que é felicidade, talvez nós nunca encontremos. Se eu não sei o que eu estou procurando, quando eu encontrá-la, eu posso não reconhecer. Então, definir exatamente o que nos faz felizes é realmente algo importante nessa busca da felicidade. Nós temos um conceito bem interessante de felicidade no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na primeira parte, no capítulo 3, item 12. Lá ele nos fala de uma felicidade que nós vamos perceber que ela, de uma certa forma, a intuição sobre a existência dela existe dentro de nós. Por isso que nós buscamos a felicidade. Nós buscamos essa felicidade que Allan Kardec descreve dessa forma. A suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade da alma imperturbável, no amor que se envolve todos os seres por causa da ausência de atrito pelo contato dos maus, e, acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados aos mais dignos. Essa felicidade suprema nós não conhecemos ainda. Ele, ao descrevê-la, se baseou nas colocações que os espíritos superiores ditaram para ele. E ele provavelmente, esses espíritos superiores, provavelmente aprenderam com os seus mestres, com os seus espíritos guias, porque também no mundo espiritual nós temos uma gradação imensa daqueles que conhecem realidades cada vez superiores. Essa felicidade, nós sabemos intelectualmente que ela existe, mas no íntimo existe um instinto que nos leva à procura de sempre algo maior, sempre algo a mais. Nós conquistamos algo que nos faz felizes e pouco tempo depois nós nos sentimos infelizes. Por quê? É um anseio de algo que nós trazemos dentro de nós. É algo que nos atrai para essa realização. Mas como nós vemos por essa parte final, nesse sentido figurado que ele diz, contemplação de Deus, é algo muito profundo. Só o espírito puro conhece a verdadeira felicidade. Nós que somos espíritos a caminho da perfeição, somos espíritos perfectíveis, nós temos uma ligeira intuição de que sempre existirá algo a mais. que sempre há uma busca a mais. Por isso que é natural nós nunca estarmos contentes realmente. É natural sempre ter esse anseio de algo a mais. E nós temos que até conviver com esse vazio, com essa falta que nós sentimos desse algo que nós intuímos existir para nós. Isso é o que nos impele na evolução a buscarmos através das provas, das expiações, através das reencarnações, oportunidades de progressivamente alcançarmos essa felicidade. Evoluir nada mais é do que a busca dessa grande realização. Mas aí nos cabe uma pergunta: será que existe uma felicidade relativa? Será que antes de a gente conquistar essa realização tão ampla, tão profunda, que nos parece tão longínqua na sua possibilidade de concretização, será que nós já podemos experimentar momentos que nós poderemos dizer: isso é a felicidade que me cabe nesse momento da evolução, nesse momento existencial meu? Eu posso desfrutar de momentos que me tornariam mais felizes do que eu já fui? São sobre essas regras que nós vamos discorrer nessa noite. Então, nós vamos procurar entender, compreender que a felicidade completa não pode ser desfrutada na Terra por ser um mundo de provas e expiações. E nós vamos buscar, através de questões do Livro dos Espíritos, essa reflexão sobre a felicidade que nos é possível. A felicidade relativa, aquela que nós podemos conquistar ainda nesta vida. Nós não precisamos desencarnar, não precisamos evoluir ainda muito. Há uma felicidade que nós já podemos agora desfrutar. E essas colocações que nós extraímos do Livro dos Espíritos são o guia, seriam as regras para alcançarmos essa felicidade relativa. A felicidade relativa é possível e está ao alcance de todos, pois nossas atitudes atraem a infelicidade. Se nós conhecermos atitudes nossas que atraem felicidade, nós podemos ir tirando os elementos que nos tornam infelizes. Se eu tiro elementos que me tornam infelizes, a minha vida tende a ser mais o quê? Feliz. Então nós precisamos aprender a identificar em nós, através da nossa experiência, o que temos feito que tem criado momentos tristes, momentos desalentadores, momentos que nos fazem entrar em constante atrito com as pessoas. Precisamos identificar o que nós temos feito que tem gerado a infelicidade. Se nós conseguirmos tirar de nossas vidas esses momentos, nós vamos ter até a ilusão de que nós já somos felizes, porque nós vamos tirar uma carga de sofrimento inútil que nós às vezes até pensamos: isso é prova, isso é expiação, e não é. São decisões que nós tomamos agora aqui equivocadas e que tem nos tornado infelizes. Talvez você já tenha ouvido depoimentos de pessoas que dizem que encontraram a paz e a felicidade porque entraram em determinada religião, porque passaram a seguir determinada doutrina, porque passaram a vivenciar certas experiências. Muitas vezes essas pessoas identificam ali a felicidade, mas é porque elas, com instruções que receberam, com ideias renovadoras, elas pararam de cometer atos, pararam de praticar ações que desencadeavam a felicidade. Então, naturalmente, a pessoa sente uma vida nova e uma vida feliz. Nós também sentimos muitas vezes isso quando adentramos ao Espiritismo. Nos ensinam várias coisas, entendemos várias coisas e sentimos um ânimo novo de vida. O problema é que ao longo da vida nós precisamos aprender cada vez mais e mais sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o verdadeiro significado de estarmos encarnados, de estarmos vivendo uma experiência material que é temporária. E a partir dali nós vamos ser capazes então de encontrar essa felicidade que nos cabe. Na questão 920 nós temos essa ideia: olha, mesmo a vida terrena sendo de provas e expiações, cabe-nos amenizar esses males e ser tão feliz quanto se possa. Existem pessoas que, de posse da ideia que nós aprendemos no Espiritismo de que a existência terrena é de provas e expiações, de que ela veio aqui para sofrer, que ela tem que aceitar o sofrimento, que ela tem que se submeter ao sofrimento. De fato, a aceitação do sofrimento é o primeiro passo para se libertar dele. Mas entregar-se simplesmente e sofrer por sofrer não representa necessariamente evolução. Evolução é quando nós podemos aprender com aquele sofrimento algo sobre nós mesmos e produzirmos alguma mudança em nós. Aí nós estamos aproveitando a prova ou a expiação. Mas é interessante que os próprios espíritos que nos falaram que existem provas e expiações nos disseram que nos cabe ser tão felizes quanto se possa. Essa imagem do paratleta aqui, que é uma pessoa que não tem as pernas, mas ainda assim encontrou uma forma de competir. Ele podia simplesmente pensar que a ausência das pernas era uma prova e uma expiação que ele tinha que aceitar passivamente. Ele se revoltou? Não. Ele foi em busca de superar os limites dele. Ele vai em busca daquilo que traz satisfação. Esse exemplo dessas pessoas que, independente do tipo de problema que elas têm, ainda assim elas lutam por realizações, buscam objetivos válidos, objetivos positivos na vida, são um exemplo dessas pessoas que estão sendo tão felizes quanto podem ser. E muitas vezes nós usamos como pretexto as dificuldades simplesmente para paralisar a nossa ação. Então nós já temos aqui uma indicação. Nós podemos, independente da prova, independente da expiação que nós trouxermos, nós podemos ser felizes, sermos felizes tanto quanto nós pudermos, tanto quanto nós buscarmos, tanto nos é possível. O problema é que muitas vezes a gente desiste dessa busca. A gente para de buscar motivos que nos façam felizes na vida. É a rotina, são as obrigações, são as frustrações, são as decepções, os medos que nós carregamos, é que muitas vezes nos impedem de alcançar a felicidade que nos é pertinente nesta vida. A ideia de provas e expiações jamais deveria tirar de nós a alegria de viver, a felicidade de estarmos vivos. Há pessoas que aprenderam isso. São aquelas pessoas que servem de grandes exemplos para nós. Por exemplo, uma pessoa que está acamada desde o seu nascimento, nunca desfrutou das tranquilidades, das facilidades. E ainda assim elas conseguem demonstrar bom ânimo, boa vontade. Ou aqueles outros exemplos de pessoas que sofrem grandes reveses na vida, grandes quedas, têm grandes perdas, e ainda assim continuam otimistas e positivas. Esses são os exemplos das pessoas que não se entregaram às suas provas simplesmente, que não estão sofrendo simplesmente. Uma outra indicação que nós vamos encontrar no livro dos Espíritos é a respeito do que nós podemos fazer então para irmos progressivamente alcançando essa felicidade. Questão 921, o que eles nos disseram? Que a maioria dos sofrimentos que experimentamos decorre de nossas ações e a prática da lei de Deus nos previne do sofrimento evitável. O grande segredo é nós ajustarmos o nosso modo de agir de acordo com as leis divinas. Agirmos dentro daqueles preceitos que nós já somos capazes de identificar que eles correspondem às leis divinas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre eles, é simples. Onde nós vamos consultar a lei divina? Será que ela está no livro dos Espíritos? Desculpa. Será que ela está na Bíblia? Será que está num livro sagrado de alguma religião? A lei divina, ela se encontra gravada na nossa consciência. Muitas vezes, por não seguirmos a consciência, é que nós fazemos escolhas. Seja pelo desejo do prazer, seja pelo desejo de uma satisfação imediata, e fugimos aqueles deveres que a nossa consciência já sinaliza como sendo certos. E muitas vezes nós lutamos contra a nossa consciência para atender os nossos instintos, por exemplo. E é nesse problema, e é nessa situação que nós vamos contrários à lei divina. E é nessa situação que nós geramos dor e sofrimento. Pense em todas as vezes que nós decidimos e foi por vaidade, por orgulho, o quanto de sofrimento nós criamos para outras pessoas e para nós. Nesse momento nós tínhamos seguido a consciência? Não. Porque se só seguíssemos a nossa consciência, nós saberíamos que tínhamos que seguir aquele preceito de amar o próximo como a nós mesmos. Então eu não poderia fazer para o outro o que eu esperava que fizessem para mim. Eu teria que fazer exatamente o que eu queria para mim. Então é essa a questão crucial de nossas vidas. Queremos ser felizes? Precisamos seguir esses princípios que nos aproximam das leis de Deus. E se nós formos buscar na mensagem de Jesus, ali nós teremos todos os deveres nossos para com o próximo e para com Deus. E ali nós veremos o caminho da felicidade. Por isso que pessoas que tiveram uma vivência profunda, verdadeira, dos princípios éticos e morais, sublimes, elevados, dos grandes sistemas religiosos, das grandes religiões, são pessoas que se sentiram felizes. Porque elas estiveram com a sua consciência em sintonia, em acordo com as leis divinas. Porque, de uma certa forma, todas as grandes religiões, todos os grandes sistemas que já vêm há muitos séculos sendo testados pela humanidade, de alguma forma aproximam o homem da compreensão das leis divinas. É por nossa negligência na observação desses itens é que nós atraímos o sofrimento evitável para a vida. Quer ser feliz? Ame mais, perdoe mais as pessoas, seja mais tolerante, seja mais fraterno, seja mais caridoso, mais benevolente. Somente com os outros? Não. Com a gente mesmo. Temos compaixão e piedade de nós, das nossas fraquezas, não cobrando, não nos exigindo aquilo que nós ainda não podemos produzir. Se nós não podemos exigir do próximo a realização que ele ainda não é capaz, por que exigiríamos de nós? Por isso que nós temos que ter uma cautela muito grande quando pensamos no que podemos cobrar de nós mesmos. Há pessoas que se torturam muito por ter errado, por ter no passado cometido um erro, um grande deslize, mas naquela época tinha conhecimento, tinha saberes, entendia a vida como entende hoje. Por isso que libertar-se de culpa é algo tão fundamental para ser feliz. Enquanto eu tiver uma cobrança, uma exigência muito rigorosa sobre o próximo e sobre mim mesmo, não há possibilidade de encontrar essa felicidade que nos cabe. Porque essa exigência rigorosa sobre nós e o outro, que nos torna inflexíveis, é que gera tantas vezes os nossos conflitos que nos fazem infelizes. Conflitos internos e conflitos externos. Daí a importância de sermos mais caridosos em todo o significado que essa palavra possa ter, não somente com o outro, mas com a gente mesmo. Outra indicação que eles nos dão também na questão 921. A compreensão de nossa destinação futura torna os males atuais pequenos, o que nos faz sentirmos menos infelizes. Quando nós temos em vista as realizações do amanhã, aquilo que nós poderemos conquistar, nós trabalhamos com ânimo, não é? Com dedicação, com esforço, com empenho. Ter uma projeção de futuro, ter projetos, ter um ideal a ser alcançado, fazer planos, buscar essa realização é fundamental. Nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, e eles serão inevitáveis, pensar nas realizações positivas que poderemos, assim que esse problema passar, nos traz conforto, bem-estar e nos fortalece para vencermos aquelas dificuldades, nos traz ânimo e nós estaremos preparados no futuro para conquistar, para realizar o que nos cabe. Então, ter essa visão de futuro sobre a nossa existência é fundamental. Nós, espíritas, nós que acreditamos na continuidade da vida, nós que acreditamos que nós somos espíritos imortais e que temos tantas comprovações disso, temos que planejar o nosso futuro. Mas não é só o futuro depois da morte, é o futuro aqui também. Termos planos, projetos para essa vida e trabalharmos para alcançá-los. Termos metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. De uma certa forma, tudo que nós estamos hoje realizando vai criar um impacto no futuro. O problema é saber se o que nós estamos fazendo hoje é positivo ou não. Podemos trazer um exemplo prático. Hoje nós vivemos em conflitos, nós estamos em atrito com alguém. O que a gente pode esperar que isso vai trazer no nosso futuro? Felicidade ou infelicidade? Se eu não resolvo essa pendência agora com uma pessoa, isso no futuro representará a necessidade de um reencontro. E reencontros de pessoas que não se perdoam, que não se desculpam, de pessoas que são inflexíveis, geralmente trazem atrito e sofrimento. Quer ter felicidade no futuro, mas também ter no presente? Inicie os processos de reconciliação agora. Comece perdoando as pessoas pelos erros que elas cometeram. Comece perdoando a si mesmo por ter desencadeado aquele conflito. Por isso nós já estaremos nos encaminhando para a solução desse problema. Mas conservar as mágoas, os ressentimentos, as lembranças amargas do que se passou, ficarmos alimentando o nosso pensamento, nós estaremos planejando que tipo de futuro? Então nós estaremos infelizes lá também, estamos hoje. Por isso temos que ter essa visão de futuro. Tudo que estamos hoje arduamente conquistando trará um resultado positivo, desde que nossos esforços sejam para aquilo que realmente seja válido, para aquilo que realmente seja importante, para aquilo que realmente faça diferença para a nossa vida como espírito, para aquilo que nós vamos carregar conosco quando esse corpo precisar ser devolvido para o mundo material. Outra indicação que eles nos dão sobre a felicidade, está lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, é que a simplicidade é fundamental para sermos felizes. Para a vida material, o essencial para sermos felizes é a posse do necessário. E para a vida moral, ou seja, a vida da mente e do espírito, é a pureza da consciência e a fé no futuro. Existem pessoas que estão hoje desgastando a sua vida, a sua energia, o seu corpo, na busca de conquistar coisas cada vez mais, conquistas materiais cada vez maiores. Há pessoas que nem precisariam, mas trabalham muito, buscam desesperadamente acumular, guardar, reter, ter economias, poupança, tudo isso é muito bom. Ter segurança material, tudo isso é muito bom. Mas isso é relativo, porque depende do que nós estamos abrindo mão para conquistar isso. Imagine que eu, sendo um pai, abra mão de estar com os meus filhos enquanto crianças, de estar com a minha esposa enquanto ainda somos jovens e podemos ser felizes, e buscando trabalhar cada vez mais, 14 horas, 15 horas por dia, passando longas horas longe de casa. Mas eu estou acumulando um patrimônio para a família que no futuro vai trazer conforto, bem-estar. A questão maior é que horas que nós perdemos com as pessoas, elas são irreparáveis. Você pode comprar algo que você perdeu, você pode conseguir algo material novamente. Dinheiro que você perdeu, você conquista novamente, trabalha e vai conquistar. Mas e tempo? Um ano de crescimento de uma criança. Tem como fazer voltar no tempo e acompanhar aquele crescimento de uma criança? Não tem. Um casal que os dois abram mão de estarem juntos, porque cada um está nos seus projetos de vida, na sua busca, na sua conquista. Aquelas horas que eles poderiam ter de afetividade, de carinho, de prazer, de amizade, de companheirismo, podem ser repostas essas horas? Não podem. Por isso que nós temos que medir muito bem o quanto realmente é necessário em toda essa busca desenfreada que nós vivemos por coisas materiais. Porque, na verdade, para sermos felizes mesmo, a posse do necessário que nos mantém a integridade, o bem-estar, a saúde, um relativo conforto, é suficiente. Não precisamos muito mais. Se já temos o necessário para sobreviver com alguma segurança, não precisamos ficar buscando indefinidamente reter cada vez mais. Porque não há garantia de que as coisas materiais permanecerão conosco. Quantas fortunas se perderam ao longo da história econômica da humanidade? Quantos impérios desmoronaram? Quantas fortunas se desviaram de mãos? Elas não trazem garantia, efetivamente, de muita coisa. Elas são muito efêmeras. E a questão da pureza de consciência é algo fundamental. Nós não podemos jamais corromper a nossa consciência, lutar contra aquilo que ela nos diz que é o certo. Muitas pessoas se sentem infelizes porque não seguiram no seu íntimo aquilo que realmente elas deveriam ter realizado nessa vida. Por isso que não encontram ainda a felicidade. Por isso que nós temos que trabalhar continuamente para entender o que realmente nos compete nesta vida. aí nós estaremos a caminho da felicidade. E ter fé no futuro, confiando que no futuro nós teremos resultados positivos. E esse futuro não é muito distante. Esse futuro é aqui, agora também. É o amanhã. É o saber que hoje, eu tendo cumprido o meu dever, eu posso esperar amanhã a paz da consciência, a paz da retidão. Porque ninguém vai me cobrar porque eu não cumpri o meu dever hoje. Amanhã eu sei que eu estarei ali sendo respeitado por aqueles que compartilham comigo a experiência. Esse futuro que eles nos dizem não é apenas o da vida futura, é nesta vida também. Eles também nos falam que nós não podemos ter como parâmetro de nossa felicidade o que pertence ao outro. Questões 923 e 926 do Livro dos Espíritos. Muitas pessoas se sentem infelizes porque elas acham que elas serão felizes com aquilo que pertence ao outro. A pessoa tem um automóvel e ela vê que o outro conquistou um modelo mais recente, mais bonito, mais moderno. A pessoa se sente infeliz porque ela não tem o do outro. Ela ouve dizer que alguém está vivendo uma experiência como uma viagem incrível, fabulosa, e ela se sente feliz porque ela não pôde fazer aquela viagem. Ela está sendo infeliz porque ela está pensando naquilo que pertence ao outro e não a ela. Desejar algo que pertence a alguém, para nós, não é um grande problema. O grande problema é a gente não valorizar o que tem e não se sentir feliz com o que tem. Nós podemos sim ambicionar e planejar e conquistar o que está dentro das nossas possibilidades, mas a felicidade do outro não pode nos incomodar, porque se ela nos incomoda, nos faz sentir amargurados, ela se transforma em inveja. E as pessoas invejosas são geralmente muito infelizes, porque elas nunca estão contentes com o que têm. Sentir-se satisfeito com as suas próprias conquistas não é orgulho. Isso é reconhecer o seu potencial, a sua capacidade, e valorizar o que se conquistou, sabendo que todos nós já experimentamos e experimentaremos de novo no futuro todas as posições que um ser humano pode conquistar. Já fomos muito ricos, podemos ser pobres hoje, mas no futuro seremos ricos novamente. Podemos ser ricos hoje, seremos pobres no futuro e novamente seremos ricos. Por quê? Porque a dinâmica da evolução exige que o espírito passe por todas as possibilidades de ação, para que ele seja experimentado, testado, elaborado, aprimorado. Por isso que a gente não pode se afligir por aquilo que ainda não pertence à nossa existência. Um dia pertencerá. Um dia o homem viverá a maternidade, como um dia a mulher viverá a paternidade nas vidas futuras. Um dia nós teremos massas sendo guiadas por nós, e um dia nós seremos criaturas humildes novamente. Porque ao longo da evolução o espírito precisa ocupar todas essas posições. Porque a cada etapa da sua evolução, ele conquista valores diferentes em diferentes posições sociais, culturais, econômicas que as sociedades humanas podem apresentar. Por isso que nós não precisamos nos afligir. Por isso que Jesus tranquilamente falou para os discípulos, e serve para nós também: não se aflija pelo dia de amanhã. As coisas virão naturalmente. A cada dia basta o seu próprio mal, ou seja, o seu próprio desafio. Então ficarmos pensando na posição que o outro ocupa, no que o outro tem, no que o outro desfruta, é o que nos torna muito infelizes. O dia que a gente valorizar cada uma das nossas ações, dos nossos lugares de ação no mundo, cada um dos papéis que nós cumprimos, nós seremos muito gratos à vida. Porque nós perceberemos que mesmo numa atividade muito simples, nós podemos nos sentir muito bem, muito felizes. E isso nos atrai coisas boas. Conheço a história de uma pessoa que ele era um faxineiro numa escola. E era uma pessoa que tratava tão bem os alunos, cumpria com muito esmero sua tarefa. Com carinho ele fazia uma anotação de bom dia na lousa. Ele passou a ser reconhecido pela sua característica positiva. Independente de ele lidar com a limpeza ou não das salas, ele era alguém positivo naquilo que ele realizava, porque ele fazia com satisfação o trabalho dele, porque ele valorizava o trabalho dele. E olha, ele nem é uma pessoa perfeita, viu? Mas ele realizava bem. As pessoas da escola, observando esse capricho, essa dedicação dele, passam a fazer o quê? Dão a ele a oportunidade de ser inspetor de aluno. ele ascendeu um pouquinho na sua vida profissional, passou a ganhar melhor, teve melhores condições. Devido à sua grande dedicação como inspetor, ele passou a trabalhar na secretaria da escola. Então veja, nós não sabemos onde a nossa boa vontade pode nos levar, onde o capricho que nós realizamos pode nos levar. Talvez nós não sejamos promovidos, talvez ninguém valorize o nosso esforço, a nossa dedicação, seja no lar, na família, seja na casa espírita. Mas aquele bem que nós produzimos, ele acaba refletindo inicialmente em nós. E em nós ele traz o bem-estar. E em nós ele muda a forma como o mundo nos percebe, como o mundo nos acolhe. Em nós ele promove a mudança. Por isso que vale a pena nós fazermos o melhor onde estivermos, com o que tivermos à mão. Porque as situações boas virão no futuro. Mais uma regrinha que ele nos traz lá na questão 926 e 927. Não aceitar necessidades impostas pela sociedade e não lamentar a perda do supérfluo. Está vendo aqui a mãozinha saindo aqui da TV e vindo em direção a uma pessoa aqui que não compreende o que está acontecendo com ela e ela com as mãos cheias de sacola de compra? É o que nós muitas vezes somos levados pela sociedade, pelos meios de consumo, a comprar, a adquirir e mais ainda a aceitar ideias, assimilar conceitos, noções do que é felicidade, vendidos por outros que têm outros interesses. Hoje se fala muito de que, não vai nenhuma crítica à mulher que trabalha, mas se fala muito que a mulher tem que conquistar o seu espaço, que ela tem que trabalhar fora, que ela tem que se realizar tanto quanto o homem, e que ela tem que ter os seus direitos reconhecidos, e tudo isso é verdade mesmo. Mas muitas vezes a mulher tem que fazer isso com o sacrifício do quê? De uma das missões mais nobres que existem para o espírito. Ser mãe. Traz desconforto essa ideia para alguém? É perturbador a gente pensar que nos venderam essa ideia tão insistentemente e muitas mulheres tiveram dificuldades de criar seus próprios filhos. E hoje estão vendendo uma ideia muito barata na sociedade, de que a criança tem que entrar bebezinha na escola e passar 10 horas por dia na escola. Por que eles querem tanto isso? Por que querem que os pais deixem de estar mais tempo com seus filhos, e principalmente as mães, que precisam estar nos primeiros anos de vida, pelo menos até os 7, 8 anos, a mãe tem que ter um contato mais direto, mais próximo com a criança. Porque é um momento que a criança é mais sensível a novos valores, a novas ideias, a novas condutas. Agora eu pergunto, crianças jogadas em creches, escolas, por melhor que sejam os educadores que estejam lá, não são eles que receberam a missão de cuidar dessas crianças. Alguém vai dizer, ah, mas é melhor que a criança e o jovem estejam na escola do que nas ruas. É verdade. Mas melhor ainda seria se elas estivessem nos seus lares, sendo bem orientadas pelos seus pais. Que seus pais chegassem em casa com disposição física ainda de brincar, de rir com os seus filhos, de ajudá-los nas lições. E o que, que nos falam hoje tanto? Que nós temos que trabalhar mais, produzir mais, e vamos colocar a tarefa de educar, de formar, somente para as escolas. Isso é um gravíssimo erro que a sociedade hoje está buscando. Quem tem a intuição mais aguçada para atender as necessidades de um espírito no início da encarnação são os pais, porque eles é que receberam essa missão de Deus. Mas nós vamos nos adaptar a esse contexto. Já que temos que viver num contexto como esse, nós vamos procurar não aceitar as imposições que nos fazem. Tudo que nos dizem que é muito bom, vamos refletir, será que é mesmo? Será que é tão positivo assim? Será que as pessoas têm que se qualificar tanto? Antigamente você tinha um bom emprego simplesmente tendo o ensino médio. Daí depois veio a necessidade de você ter o curso superior. Depois vem a pós-graduação. Não contentes com pós-graduação, você precisa ter isso, aquilo, e mais quantos cursos, mais quantos treinamentos. Para que, que a sociedade tem que ser tão especializada em produzir tanto? E alguém que trabalha nas áreas aí empresariais vai dizer, mas eu tenho, se eu não me atualizar, eu vou ficar excluído do mercado. Realmente. Mas tem pessoas que se super especializaram e também ficaram excluídas. Então nós temos que buscar, na verdade, um equilíbrio de tudo que nos é imposto, de tudo que nos dizem que nós temos que fazer, temos que ter, temos que adquirir, temos que seguir. Meditar realmente se isso realmente atende os nossos anseios, aquilo que nós realmente queremos. Porque talvez nós não sejamos felizes porque estamos seguindo determinações e obrigações de outras pessoas, que eles nos impõem por outros interesses. Por isso que temos que refletir muito sobre tudo o que nos falam, inclusive sobre o que eu estou falando agora aqui. Outra regrinha que eles nos falam, antes vamos falar aqui de uma história muito interessante que atribuem a Gandhi. Não sei se é verídico ou não, mas esse espírito faria isso como eu vou descrever. Certa vez ele já era famoso como um grande líder pacifista na Índia, que trabalhava pela independência da Índia, e ele então estava sendo recebido numa cidade, e ele estava naquelas lojas de aeroportos vendo os objetos que eram vendidos lá. A pessoa que era encarregada de recebê-lo disse para ele, observando ele, olhando a vitrine: Senhor Gandhi, estou autorizado a comprar o que o senhor quiser, pode pedir qualquer coisa e eu compro para o senhor. E aí Gandhi sorriu, olhou para aquela pessoa que estava conversando com ele e disse: eu estou aqui me sentindo feliz por poder apreciar a beleza desses objetos, mas não precisar deles para ser feliz. Ele não queria tê-los, ele queria apenas contemplá-los. E isso é algo que às vezes a gente não percebe, que para ser feliz você não precisa possuir algo, basta você poder contemplar, basta você poder conhecer e sentir feliz por poder ver, por poder conhecer. Por isso que nós temos que meditar realmente o que nos traz felicidade. Um espírito como ele, já bem evoluído, já entendia isso. Nós não precisamos ter para sermos felizes, basta a possibilidade de conhecer, já é um motivo de ser feliz. E nós temos, seguindo aqui a questão 928 e 929, nós temos que respeitar a nossa vocação íntima para aquilo que nos dedicamos. E isso tem a ver diretamente com a escolha da nossa profissão. Nós aqui já fizemos as nossas escolhas. Talvez possamos até refazê-las em algum momento da vida. E às vezes tem um custo muito alto. E aí nós descobrimos que não somos tão felizes porque não seguimos a vocação que nós tínhamos. Ou seja, aquilo que nós realmente gostávamos de fazer. O problema é que hoje nós muitas vezes queremos impor aos nossos filhos, aos jovens, que eles façam escolhas julgando aquilo que paga melhor, aquilo que vai trazer maior destaque profissional, aquilo que vai trazer maior projeção, esquecendo que muitas vezes ele vai ser feliz numa profissão que não vai trazer muitos rendimentos, mas ele vai trabalhar satisfeito, ele vai trabalhar contente. E é isso que vai criar realmente diferença na vida dele. Ele vai ser feliz não porque ganha muito, mas porque faz o que gosta. Esse seria o grande segredo para se buscar na vida material a satisfação. Nós realmente trabalharmos naquilo que nós gostamos. Só que por aqueles itens de provas e expiações, muitas vezes nós somos levados a exercer profissões que nós não queríamos, ou a exercer funções que nós não queríamos. Às vezes a gente tem que se tornar um cuidador de um familiar, e nós achamos que não temos nenhuma vocação para aquilo. Mas de fato, tudo que nós exercemos com boa vontade, nós nos tornamos capazes, nós nos tornamos aptos. Tudo que nós quisermos, nós podemos aprender a fazer. Porque o espírito, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Tudo que cada um aqui é capaz de fazer, cada um de nós, se nos aplicarmos, se nos dedicarmos, seremos capazes, em algum tempo no futuro, de fazermos tão bem ou melhor que qualquer pessoa faça. Porque é uma qualidade nossa como espírito, aprender, desenvolver. Por isso que se hoje nós somos compelidos pela vida a exercer algo que não é o que exatamente que nós pretendíamos ou queríamos, não importa se é a profissão ou os nossos deveres, nós podemos fazer tão bem feito que nós vamos descobrir o prazer daquela ação. E vamos descobrir que também somos capazes. Só que para isso precisa querer, precisa desejar. Geralmente não fazemos bem feito o que nós não queremos. Fazemos compelidos, impostos, obrigados, mas não fazemos bem feito. E uma outra recomendação que eles nos dão, que as maiores causas de sofrimento desnecessário para o homem são os sentimentos de ordem inferior. Orgulho ferido, ambição frustrada, ansiedade da avareza, inveja, ciúme e tantas dessas mazelas que nós trazemos na alma. Porque os espíritos nos instigam tanto a nos renovarmos, a nos libertarmos dessas emoções tão primitivas, nos incentivam tanto a sermos mais amorosos, caridosos, generosos, a nos libertarmos desses vícios da alma, dessas mazelas, dessas imperfeições. Porque seremos felizes quando nos libertarmos dela. E se nós tivermos dificuldade de libertar de alguma delas, nós temos que procurar auxílio. Auxílio no tratamento espiritual da casa espírita, auxílio no tratamento terapêutico do profissional capacitado para aquilo. Quando nós sentimos que algo nós precisamos mudar em nós, temos que procurar auxílio. Sabe por quê? Porque quando nós procuramos a solução de um problema, nós encontramos. Quando nós buscamos aquilo que realmente é importante para a nossa evolução como espírito, é nos colocado na frente a solução. E foi Jesus que disse isso. Batei e a porta se abrirá. Busque e vocês acharão. Tudo que pedirdes ao Pai, Ele dará. O problema é que o homem está pedindo coisas de ordem inferior. E Deus não vai dá-las realmente. Mas peça algo de natureza superior na vida. Por exemplo, melhorar o sentimento, melhorar os seus relacionamentos. Peça a Deus para você ser uma pessoa mais sintonizada com as ideias elevadas. Peça aquilo que faça a diferença na evolução do espírito. Você, se tiver boa observação, vai perceber que há situações que vão se encaminhando para que aquilo aconteça na sua vida. Nós, quando buscamos o bem, nós encontramos inevitavelmente. Por isso que nós temos que buscar nos libertar do que é inferior, do que é imperfeito, porque aí nós vamos estar realmente livres para conquistar o que realmente vai nos fazer felizes. E aceitar o inevitável, a morte dos seres amados. Essa é uma das grandes causas de infelicidade para o ser humano. Só que aquele que acredita realmente na vida após a morte, eu diria muito mais. Aquele que sabe que existe a vida após a morte e que nós estamos ligados a eles indefinidamente, para sempre, sabe que a morte é apenas a cessação da vida física e que nós estaremos um dia novamente juntos. Até isso nós temos uma consolação imensa. Em toda a obra espírita nós temos a comprovação disso. Por isso que a perda de alguém, nós deveríamos até mudar esse termo. Não é perda, na verdade. É um afastamento físico apenas. Porque, na verdade, eles continuam vivendo mentalmente ligados a nós. E toda a nossa dor e todo o nosso sofrimento, nós sabemos que repercute no coração e na mente deles. Então, nós temos que também aceitar que a vida tem um término. E aprender a se acostumar com essa ideia. Quando ela termina para aqueles que nós amamos, essa aceitação prévia já nos faz aceitarmos mais tranquilamente aquele afastamento físico e não sofrer tanto naquele momento. E vou pular essa parte que nossa hora já está chegando. Uma última recomendação então sobre a felicidade. Foi Jesus que disse que o reino dos céus está dentro de nós. Nós temos que reconhecer isso. Nós podemos alcançar os céus porque Ele reside em nós. Ele não é uma realização exterior. Ele é um conjunto de todas as nossas crenças, valores, de toda a nossa personalidade, de toda a sintonia que nós criamos com as leis divinas. Quando nós estamos nesse estado de vivenciarmos o reino dos céus dentro de nós, nós nos sentiremos felizes, independente do lugar que nós estivermos. Jesus, embora tenha lidado com pessoas extremamente difíceis, era uma pessoa feliz, porque ele tinha fé no futuro. Ele acreditava no ser humano, ele apostava nas pessoas. Por isso que ele tinha a palavra de bom ânimo para qualquer pessoa, por mais imperfeita que ela fosse. Se ela tivesse boa vontade, ele acreditava e apostava naquela pessoa. É isso que o Evangelho nos mostra, que a felicidade é algo que não depende tanto dos fatores externos, mas fundamentalmente de algo que nós trazemos dentro de nós, que é o potencial de realizar o reino dos céus já nesta vida. Talvez nós vamos demorar para reconhecer isso, mas é importante fazermos essa busca. É importante nos dedicarmos, nos esforçarmos, porque nós vamos sentir a felicidade desde essa vida. São essas as reflexões que temos para esta noite. Que Jesus possa nos inspirar a buscarmos cada vez mais a felicidade que nos cabe nessa vida. E muito obrigado a todos pela atenção.